Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A arte e a cultura podem ser benéficas para a saúde na medida em que melhoram o bem-estar da população. Para falar sobre esta temática, temos hoje em estúdio o sociólogo da Câmara do Seixal, Nuno Santos, que é questionado pela já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. A arte e a cultura são muitas vezes utilizadas como uma ferramenta para a inclusão social. Como é que isto se reflete na prática? De que forma é que a arte e a cultura contribuem para a inclusão social e para a promoção da saúde das pessoas? A arte e a cultura têm interseções interessantes, nomeadamente nos aspectos sociológicos e estéticos da arte. E nós não gostamos de dizer utilizar, mas aproveitar estas interseções. Por exemplo, a arte como tecnologia da memória, tecnologia do género, a arte como promotora da autoestima das pessoas, do autoconhecimento das pessoas, da motivação para que as pessoas participem como agentes, não só dos seus próprios aspectos pessoais, mas agentes comunitários, né? E a arte vai abrindo, costuma-se dizer, até o João Desdramatizar diz isso, vai dando às pessoas a noção da dimensão que elas próprias têm, não só no aspecto de participar em atividades, mas como fruir de outras atividades artísticas. E é nesse caminho que o SINARTE pretende levar as pessoas do município, não é? Como fruidoras e como produtoras, criadoras, abrindo essa dimensão que é psicológica, é sociológica e é até política e social. O projeto SINARTE, como falou, promovido pela Câmara do Seixal, é um exemplo perfeito disso. Como é que surge este projeto e o que traz novo para o concelho? Bem, o Gabinete de Ação Social da Câmara do Seixal já tinha uma série de práticas artísticas, nomeadamente o desdramatizar, teatro sénior, os avós contam-me uma história, que é de leituras públicas, os ateliês de bonecas e brinquedos, que são projetos sénior e intergeracionais, e depois também começamos a trabalhar em escolas mais com a música e artes plásticas, em projetos de educação para os hábitos saudáveis e educação para os direitos humanos. Conforme começámos a perceber que estas atividades estavam a ter resultados práticos mensuráveis, resolvemos estruturar este tipo de intervenção, que é uma intervenção que mundialmente tem grandes repercussões, por um lado na revitalização urbana, que é também um dos aspectos importantes do SINARTE, que é a revitalização da Frente Ribeirinha de Seixal, mas também na qualificação das pessoas. Então houve uma candidatura ao CREM para aproveitar ali alguns edifícios que iriam ficar devolutos com a saída da Câmara para outra parte de Seixal, e resolvemos construir um centro. Chamamos ao SINARTE Campo de Inclusão e Arte, porque é pelo município todo, mas depois há ali um centro na Frente Ribeirinha de Seixal que concentra pessoas e atividades e serve quase como multiplicador. Dá às pessoas formação, recebe ideias das pessoas e multiplica-as pelo concelho. Esse centro vai ter salas de artes de palco, salas de pesquisa musical, salas de manualidades, salas de artes de culinária, uma série de equipamento e técnicos que estarão ali para servir os munícipes, as ideias, os projetos artísticos e sociais que já existem, e portanto, e depois dar-lhes uma espécie de trampolim para que eles se autonomizem. Que resultados é que têm observado através dessas atividades que têm promovido? Naquelas que são práticas que já vinham de trás, como por exemplo a do desdramatizar, há resultados muito interessantes no trabalho com os séniores, que têm uma expressão muito grande aqui no município e que depois da sua reforma não só têm questões de isolamento, têm questões de sociais, não terem grandes grupos de pertença, entre outras, e o desdramatizar não só criou um grupo com esse, como levou este grupo, deu uma espécie de nova dimensão a essas pessoas que passaram a fazer atividades no concelho, já correram o país e têm elas próprias criado coisas novas, sozinhas, na intervenção social, outras coisas artísticas. Depois temos os projetos nas escolas, o projeto Aprender Brincando, que é a educação para os direitos humanos, tem servido para melhoria de aspectos comportamentais em sala, melhoria de aspectos relacionados com a violência entre pares, as sociabilidades em sala e no intervalo, e para um conhecimento mais amplo dos direitos humanos, desmistificar os direitos humanos e mostrar aquilo que são, nomeadamente também questões de igualdade de género, questões de discriminação étnica, discriminação sexual, uma série de questões que os miúdos do ensino básico têm-se vindo a familiarizar através deste projeto e que têm sido eles próprios divulgadores deste projeto. Também, por exemplo, a educação ambiental, o primeiro Aprender Brincando foi sobre hábitos de poupança de energia, de reciclagem, e os miúdos faziam, iam, desenvolviam durante 2 meses estas questões e depois construíram uma música, gravaram e levaram aos seus pais a dizer-lhes, olha, quando estás a escovar os dentes, fecha a torneira, olha, desliga o stand-by da televisão, não deixa o carregador do telemóvel na tomada, eles próprios transformarem-se em educadores sociais através desse projeto. E isso tem tido um grande feedback dos professores, dos alunos e inclusive dos pais. Depois temos projetos mais recentes, como o Amarte, que está a trabalhar em algumas zonas de primeiras do concelho, que também já tem um grupo coeso e que neste momento já está a permitir que esses jovens sejam os próprios multiplicadores de uma série de práticas pelo município e referências positivas. Quem quiser saber um pouco mais sobre este projeto e até mesmo participar nas oficinas, onde é que se deve dirigir? Bem, de momento deve procurar informação no site da Câmara, né? E na parte diz Gabinete de Ação Social. Mas de futuro nós esperamos poder ter alguma rede social que possa divulgar diretamente as atividades do SINART. O boletim municipal também tem divulgado várias atividades e depois outros serviços como a juventude e por aí em que fazemos parcerias e às vezes as coisas estão divulgadas noutros sítios, mas por enquanto ainda estamos a fazer, não temos o centro, não temos um mecanismo de divulgação próprio. A partir do fim deste ano, quando tivermos o Centro de Inclusão em Arte ativado, aí esperamos ter mecanismos não só online, não só de vídeo e net rádio, mas também de redes sociais. O Centro do Campo de Inclusão em Arte deve abrir no final do ano, no núcleo antigo do Seixal. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar de associativismo jovem. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.